Olá, aqui é Gustavo Abadi e está iniciando o podcast O Homem Segundo o Plano de Deus. Tenho lhes falado sobre as histórias dos homens da Bíblia, profetas, reis, juízes, homens simples que tiveram um encontro com Deus e nunca mais foram os mesmos. Falar desses homens, homens que estão descritos nas páginas do Antigo Testamento, são possibilidades para que nós possamos viver o seu exemplo e ali encontrar o Senhor. Lá encontrar aquilo que Deus deseja de fato para nós, homens piedosos e viris, que são imagem de Deus neste mundo. Então eu falei sobre Elias, Eliseu, falei sobre Isaías e hoje eu quero lhes falar sobre o rei Josias. Josias foi rei nas tribos do sul, no reino do sul, chamado Judá. E acontece algo na vida dele importante, uma profunda e importante lição para as nossas vidas. O culto em Judá era feito no templo. Havia uma casta sacerdotal para servir no templo. Havia uma religião estabelecida, havia regras, havia normas, havia ritmo religioso, ritual religioso, havia governo estabelecido. Mas depois de tanto tempo, acontece um fato importante na história do rei Josias. Diz a Escritura Sagrada, lá no capítulo 23 do segundo livro dos Reis, que Josias tem um encontro com o Senhor. E começa a viver com Deus a partir de um ponto importante na sua história, no seu reinado. Ele descobre o livro da lei. Veja, Josias se torna rei novo aos 8 anos de idade. E reina durante 30 anos em Jerusalém. No 18º ano do seu reinado, Josias contava 26 anos, e ele já tinha passado uma parte importante da sua vida. E em um dado momento, onde ele manda restaurar o templo, uma pessoa descobre o livro da lei guardado. Vivia-se o rito religioso, mas o livro da lei não era contemplado, não era vivido, não era recitado. E diz a Escritura Sagrada, que Josias tem um encontro com Deus quando ele vê as páginas desse livro. E neste encontro, ele, ao ver o livro da lei, ele rasga as suas vestes de profundo temor. Teve o coração profundamente tocado e passa a conduzir uma reforma religiosa em seu país, porque ele, como governante, sabia que o país depende da sua religião. Se nós não formos homens piedosos, jamais seremos homens moralmente corretos. Se nós não formos bons católicos, jamais seremos bons brasileiros. Essa é uma lição importante. Em tempos em que nós vivemos, aonde a política é um lodaçal, aonde a igreja vive também muitas vezes em impiedade, esta palavra é importante. O governante descobre o livro da lei. E com isso eu quero chamar a sua atenção. Você que é pai de família, você que é sacerdote, você que é responsável por um grupo caseiro de estudo, um grupo de oração. Você é chamado, você tem a Escritura Sagrada na mão, aonde contém todas as palavras suficientes, necessárias para a nossa salvação. Você conhece este livro. Você conhece a Bíblia Sagrada. O Concílio Vaticano II nos chama, nos conclama a buscar conhecer mais, buscar conhecer a Bíblia, tê-la como nossa companheira. Você conhece a Escritura Sagrada, você tem, ela produz em você o que produziu no rei Josias, conversão. Ela produz em você aquilo que realmente sinais de uma vida contrita, uma vida de arrependimento contra o pecado, uma vida que busca viver para Deus. Nas páginas da Escritura estão histórias de homens e mulheres, de povos, de famílias que buscaram conhecer a Deus e buscaram viver Deus nesta terra. Governos foram mudados quando homens se inclinaram diante de Deus. Não basta você ir a um terço dos homens. Não basta você simplesmente ir à missa ao domingo. É necessário que você busque ao Senhor através da sua revelação e que você abra a revelação para a sua família, na sua casa, e busque viver Deus na sua história. Que você saiba compreender melhor quem é esse Deus e que você saiba ouvir. E ao reconhecer a Deus, você possa dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus te abençoe. Até o próximo podcast.